Orelhão da esquina, pode ter certeza, acabei de chegar. E lá posso ver as luzes acesas no apartamento. Se estiver sozinha, pisca a luz da sala pra que eu possa entrar. A cópia da chave carrego comigo, muito bem guardada, para ser usada somente em momentos especiais. Amor e segredo faz o nosso caso mais emocionante. Entre dois amantes, o desejo ardente não morre jamais. Quem vive com ela no apartamento possui a chave original. Dizem que anda armado até os dentes, é muito valente, tem fama de mal. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração. A chave carrego comigo, muito bem guardada, para ser usada somente em momentos especiais. Amor e segredo faz o nosso caso mais emocionante. Entre dois amantes, o desejo ardente não morre jamais. Quem vive com ela no apartamento possui a chave original. Até os dentes, é muito valente, tem fama de mal. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Palito, a casa vai cair, hein? Você está ouvindo Arena Tradição com o Palito. Muito obrigado todo mundo, rapaziada. Vambora com mais uma moda. É o que eu sempre digo. Se o mundo acabar em barranca, eu vou morrer encostado. Se acabar em uísque, eu morro embriagado. E se acabar em mulher bonita, eu quero que acabe hoje, que eu já tô apaixonado. Ouvi de sua boca palavras tão lindas, senti nos teus lábios o gosto de mel. Matei a saudade, também meus desejos, ganhei os teus beijos que veio do céu. Bate, bate, bate, coração. Bate, bate forte sem parar. Em meu peito eu sinto uma dor, mas é de amor que quer me matar. Bate, bate, bate, coração. Bate, bate forte sem parar. Quando a gente recebe o calor de um grande amor, é difícil aguentar. Estou tão feliz, existe razão. Meu coração vai explodir. Alegria é demais com tanta emoção. Meu Deus, que paixão, eu não vou resistir. Bate, bate, bate, coração. Bate, bate forte sem parar. Em meu peito eu sinto uma dor, mas fé de amor que querem matar. Bate, bate, bate, coração. Bate, bate forte sem parar. Quando a gente recebe o calor de um grande amor, é difícil aguentar. Rodeio é tradição, e tradição é com o palito. Esqueci. Sei que você também não me esqueceu. Não é fácil apagar as marcas deste amor. Amor que foi cortado, mas não morreu. Razões de família não estamos juntos. Tirou um relacionamento que foi tão bom. Pra eles é mil maravilhas vermos separados. Não sabe o quanto estão sofrendo dois corações. Talvez em outro mundo seremos felizes. A estrela que aqui não brilhou. Lá não tem correio e nem telefone. É um mundo limpo que Deus criou. E por razões de família não estamos juntos. Relacionamento que foi tão bom. Pra eles é mil maravilhas ver-nos separados. Não sabe o quanto estão sofrendo dois corações. Arena Tradição. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Senhor poderoso, eu lhe faço pedir. deixou. Aí então o desespero prova minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Grife os vaqueiros. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Toca mais uma, gaiteiro. Sou porteiro deste hotel, tratar bem é meu papel, quem aqui se hospedar. Patrão, fiz a ficha de um casal, e estou passando mal, peço pra me dispensar. Patrão, esta mulher já foi minha, a esperança que eu tinha, ela acabou de matar. Patrão, é muito triste meu drama, eu mesmo aluguei a cama pra com outra ela deitar. Patrão, se o azar bater na porta, é felicidade morta, mesmo que a gente não quer. Patrão, vou agora usar chapéu pra esconder o troféu que ganhei desta mulher. Patrão, esta mulher já foi minha, a esperança que eu tinha, ela acabou de matar. Patrão, é muito triste meu drama, eu mesmo aluguei a cama, pra com outra ela deitar. Patrão, se o azar bater na porta, é felicidade morta, mesmo que a gente não quer. Patrão, vou agora usar chapéu pra esconder o troféu que ganhei desta mulher. Aô, moçada, um tempinho só, nós só vamos ali melhorar o caldo do feijão e já voltamos. Palito está apresentando a Arena Tradição. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Opa! Voltamos nós com a Arena Tradição. A partir de agora, vamos continuando com o melhor da música sertaneja. Ponteia a viola, véia, trazendo saudade. Arena Tradição. Chegar agora, há tempo de notar meu desespero. É duro suportar sua demora, torcendo as bitucas no cinzeiro. Talvez assim você se compadeça, olhando em meus olhos logo ver sintomas de cruel dor de cabeça. Cabeça que só pensa em você. Cinzeiro cheio, cinzeiro mudo, sem ter palavras, dizendo tudo. Cinzeiro cheio, provando assim o quanto eu sofro com você longe de mim. Chegar agora, há tempo de notar meu desespero. É duro suportar sua demora, torcendo as bitucas do sincero. Talvez assim você se compadeça, olhando em meus olhos logo ver. Sintomas de cruel dor de cabeça. Cabeça que só pensa em você. Cinzeiro cheio, cinzeiro mudo, sem ter palavras, dizendo tudo. Cinzeiro cheio, provando assim o quanto eu sofro com você longe de mim. As melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. Meu pagode é um pé de vento e a viola é um trovão. Ela dá o sentimento, aumentando a inspiração. O ponteio da viola estremece o coração. Sapateia, rapaziada, e levanta poeira do chão. Por muito tempo essa viola fez o povo arrepiar, a multidão aplaudir e a plateia delirar. Nas mãos do rei do pagode só faltava ela falar: essa viola pagodeira eu gosto de pontear. Dia 15 de outubro chorou meu Brasil inteiro, a perda de um grande mestre, um exemplo de violeiro. O maior de todos os tempos, o campeão pagodeiro, a eterna majestade, o saudoso Tirão Carreiro. O som da sua viola ficou aqui no Brasil. O balanço do pagode, coisa igual nunca existiu. Artinho não canta mais, o trono se dividiu, porque o mestre de um carreiro deixou o espaço vazio. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Palito, você apaixonou de novo? É o que eu sempre digo, moçada. Coração tá definhando, tá arrepiado, tá judiado demais, parceiro. Música.

pela emoção de estar aqui presente, cantando com a gente. E receba essa homenagem do fundo dos nossos corações, por tudo que você representa para a nossa música sertaneja. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Arena Tradição. Separação é assunto que já traz junto bebida e pranto, ferida que dá no peito e deixa o sujeito sofrendo tanto. Que o trem não passa, a vida embaça e sempre chora. Vai bebendo e chorando, a dor só vai aumentando e o dia não vai embora. Vai dia, vai dia, vai embora. Quando a gente tá sofrendo, mais tempo o dia demora. Vai dia, vai dia, vai dia, vai embora. Quando a gente tá sofrendo, mais tempo demora. O dia fica comprido, peito doído e não alivia. Quero que o dia acabe pra ver se passa a minha agonia. Saudade fere e machuca, bicha cutuca igual espora. Sei que ela não vai voltar, mas só pra me ajudar, dia ver se vai embora. Vai dia, vai dia, vai embora. Tá sofrendo, mas tempo dia demora. Vai dia, vai dia, vai dia, vai embora. Quando a gente tá sofrendo, mas tempo dia demora. Passa minha agonia. Saudade fere e machuca, bicha cutuca igual espora. Sei que ela não vai voltar, mas só pra me ajudar, dia ver se vai embora. Vai dia, vai dia, vai embora. Quando a gente tá sofrendo, mais tempo o dia demora. Vai dia, vai dia, vai embora. Quando a gente tá sofrendo, mais tempo o dia demora. Vai dia, vai dia, vai embora. Quando a gente tá sofrendo, mais tempo o dia demora. Vai dia, vai dia, vai dia, vai embora. Quando a gente tá sofrendo, mais tempo o dia demora. Palito. Chama-me tão triste que eu vou. Arena Tradição. Palito está apresentando Arena Tradição. Você está ouvindo Arena Tradição com o Palito. Palito. Fala o bababá. Blá, blá, blá. Ui, ui, uhu. Em cima da terra, embaixo do céu, não existe homem mais feliz que eu. Por solto das garras do mundo cruel, por este tesouro que a vida me deu. Um rosto de santa, de mãos de princesa, cabelos de anjo e olhar que fascina, lábios perfumados, cor de framboesa, num corpo de fada, escultura divina. Esse amor imenso, fiel e profundo, é uma riqueza que eu sempre quis. Com a mulher mais bonita do mundo, a cada segundo eu sou mais feliz. No primeiro beijo senti um calor queimando a raiz da minha tristeza. Meu sonho impossível foi realizado. Só agora eu vejo que a vida é bela, e por ter certeza que eu sou amado, o resto da vida vou viver pra ela. Esse amor profundo é uma riqueza que eu sempre quis. Com a mulher mais bonita do mundo, a cada segundo eu sou mais feliz. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Thank you.

navio de sangue um vermelhão. No Rio Paranapanema, ai, ai, nunca mais voltei pescar. E aconselho os pescadores, ai, ai, pra consigo carregar. Dessa emissora, espera só um pouquinho. Nós vamos arrumar o tição no fogo e voltaremos já. Palito está apresentando Arena Tradição. Grife os vaqueiros. Você está ouvindo Arena Tradição com o Palito. Noite. Eu fiquei para a segunda noite. Essa música foi gravada em 1982 para 83 com o João Mineiro Marciano. Eu moro em Espírito Santo do Bial, vizinho de Andradas, ali no leste do estado de São Paulo. E eu fui num show num lugar que chama Felisberto Show. O Marciano foi lá, entrou nada mais, nada menos que 2.000 pessoas no show. Gente, que é aquilo? Ele cantou um repertório pesado. Povo pedindo, viu, Ramiro? Você que gosta demais, a moçada aí que conhece. Cantou bonito, cantou as modas, por isso que eu gosto demais. E essa moda, a mulherada que gosta dos homens dela, segura, senão ela vai lá assim. Hoje eu cheguei novamente num desejo ardente de saudade infinita. Palito. Cheguei novamente num desejo ardente e saudade infinita. Vim de tão longe pra vê-la, não posso esquecê-la e está mais bonita. Mas ao me ver nem ligou e até me falou que hoje não pode ser. Com a esperança de um fã, eu volto amanhã se você me atender. Eu fiquei para a segunda noite, não faz mal esperar, eu consigo. Amanhã se puder eu lhe peço, por favor passe a noite comigo. Sei que não tenho dinheiro, não sou o primeiro a implorar seus abraços. Mas eu insisto falando que estou precisando dormir em seus braços. Hoje está ocupada, não me resta nada a não ser esperar. Mas amanhã nesta hora estarei aqui fora e talvez possa entrar. Eu fiquei para a segunda noite, não faz mal esperar, eu consigo. Amanhã se puder eu lhe peço, por favor passe a noite comigo. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. Oi, oi, oi, oi, oi.

sonhando estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Palito, como tá o coração? Como é que você acha que tá meu coração, um ano apaixonado, judiado, derramado, 60 dias no espigão sem descer no banhado? Meu coração tá igual o Rubim Barrichello, menino, só chega em segundo. Toca mais uma, gaiteiro. Passarinho cantador, quem te prendeu nesta gaiola? Ao te ver nesta prisão, chora eu e a viola. Distante da sua amada, sem direito de voar, você canta de saudade porque não sabe chorar. Passarinho cantador, seresteiro do sertão, ao mal que você fez, passarinho, a viver nesta prisão. Fizeram pra te vender, mas todo ouro do mundo vale menos que você. Se a humanidade entendesse a linguagem dos passarinhos, não matavam, não prendiam, não destruíam seus ninhos. Passarinho cantador, seresteiro do sertão, ao mal que você fez, passarinho, a viver nesta prisão. A minha vida pra te ver em liberdade, voando livre no espaço, cantando a felicidade. Vou gritar ao mundo inteiro: não maltrate os passarinhos, são cantos que vêm do céu com amor e com carinho. Passarinho cantador, seresteiro do sertão, ao mal que você fez, passarinho, pra viver nesta prisão. Palito. Não. ajuda. Me desculpe, amigo, eu não te conheço, não me deixe agora. Me leve pra algum lugar, preciso falar. Eu não sou o lugar por estar com você. Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia. Você vai entender ao saber o porquê da minha loucura quase seminua no meio da rua. Meu amigo, agora me leve pra algum lugar, preciso falar. Eu não sou vulgar por estar com você. Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia. Você vai entender ao saber o porquê da minha loucura quase seminua no meio da rua. Ai, amigo, as melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. depois vai pra sua casa.